longe, não penso em desistir. Percorra seu caminho, dias melhores terão de vir. Vivendo só por hoje, não penso em desistir. Percorra seu caminho, dias melhores terão de vir. É necessário sempre acreditar em uma saída, acreditar em Deus. Aí você terá forças para se levantar na vida, saindo do fundo do poço que tanto te corrompeu. Viva o presente, esqueça o passado e o futuro, só quem sabe é Deus. Entregue sua vida a Ele, essa é a única saída. Perdoe seus inimigos, conviva com sua família, pois hoje pode ser o último dia da sua vida. O amor de Deus tem nos dado alegria e coragem para continuarmos caminhando em busca da sobriedade, em busca de uma saída para se libertar. Pois tenho fé que com Deus tudo vou conquistar, realizar meus sonhos, um dia de vida mudar. Vivendo só por hoje, não penso em desistir. Percorra seu caminho, dias melhores terão de vir. Vivendo só por hoje, não penso em desistir. Percorra seu caminho, dias melhores terão de vir. Vivendo só por hoje, não penso em desistir. Percorra seu caminho, dias melhores terão de vir. Vivendo só por hoje, não penso em desistir. Percorra seu caminho, dias melhores terão de vir. A vida permite querer e sonhar com objetivos, procurar e lutar, aprenda a viver. Haja com o coração, mas lembre que do sonho vem a frustração. Pois não é fácil não obter coragem, procurando fazer o bem, praticando a verdade, generalizando a paz interior. Em busca da liberdade, por meio do amor, faça a sua parte. Não ligue pra ninguém, pois o que você faz aqui, aqui mesmo você paga. E a realidade vai além da felicidade que tanto procuramos, vivendo cada momento, fazendo algo por alguém, que com o tempo se vão, deixando uma grande saudade dentro do seu coração. Sai, irmão, do mundo da ilusão. Vivendo só por hoje, não penso em desistir. Percorra seu caminho, dias melhores terão de vir. Vivendo só por hoje, não penso em desistir. Percorra seu caminho, dias melhores terão de vir. Vivendo só por hoje, não penso em desistir. Percorra seu caminho, dias melhores terão de vir. Vivendo só por hoje, não penso em desistir. Percorra seu caminho, dias melhores terão de vir. Deus sabe o que precisamos, não adianta ficar pedindo. Temos que agradecê-lo só por hoje, por estarmos vivos, por sua misericórdia, pelo seu amor eterno, nos devolvendo a vida, nos tirando daquele inferno que nós vivemos, se arriscando a cada dia, aumentando o desgosto e as preocupações da família. Lutamos contra o mal, estando ao lado de Deus. Lembre-se daquela mãe que por seu filho se corrompeu. Jesus nos ama, por nós foi crucificado, pisado, chicoteado e humilhado. Eu não teria essa força de por alguém morrer. Foi por isso que Deus nos deu o direito de escolher. Foi por isso que Deus nos deu o direito de escolher. Vivendo só por hoje, não penso em desistir. Percorra seu caminho, dias melhores terão de vir. Vivendo só por hoje, não penso em desistir. Percorra seu caminho, dias melhores terão de vir. Vivendo só por hoje, não penso em desistir. Percorra seu caminho, dias melhores terão de vir. Vivendo só por hoje, não penso em desistir. Percorra seu caminho, dias melhores terão de vir. No dia de hoje, tem que lutar pra sobreviver, moro, mano? Enquanto a classe baixa tem dificuldades para se manter, hoje muitos passam fome pela ignorância do ser humano, que não colaboram, aumentando os óbitos a cada ano. Por isso, estou vivendo hoje.